Venha como um arco-íris me cobrir depois da tempestade, no girar de um carrossel, de um parque, no embarque, na garupa de qualquer saudade. Venha linda como a claridade de um sol brotando no canteiro, parecendo a própria flor da idade, na metade do que foi o nosso amor primeiro. Oh butterfly, oh my butterfly, diga que não vai dessa vez voar de mim. Vem estrelar, lua da manhã, céu de flamboyant sobre os girassóis do meu jardim. Venha linda como a claridade de um sol brotando no canteiro, parecendo a própria flor da idade, na metade do que foi o nosso amor primeiro. Butterfly, oh my butterfly, diga que não vai dessa vez voar de mim. Vem estrelar, lua da manhã, céu de flamboyant sobre os girassóis do meu jardim.